parte principal da peça, você foi atriz. A noite terminou depressa e eu perdi a dama, deixando o sinal do seu corpo na cama. Estão vindo Brasil Sertanejo. Vieira Corretor de Imóveis. Lotes, casas, terrenos, apartamentos, compra, venda e troca. Vieira Corretora de Imóveis. Certeza de bons negócios. Avenida Júlio Assis Cavalheiro, 1344. Fones 999-750784 é o WhatsApp. E 3055-6564. Vieira Corretor de Imóveis. Escritório Contábil Madruga, assessoria contábil da sua empresa nas mãos de profissionais que conhecem da área. Rua João Pessoa, 177, e te atende no 3523-2126. Escritório Contábil Madruga é a sua empresa em boas mãos. No supermercado Grison, todo dia é dia de economia. Aos domingos, tradicional frango e carnes assadas. Faça sua reserva, 3524-5385. Ou vá pessoalmente aí até a Rua Bolívia, bem ao lado do pavilhão da paróquia São José do bairro Vila Nova. Supermercado Grison, sempre mais pra você. E é pra quem compra no Grison, vem! É dia, todo dia, Grison. Maraskin Comércio de Bebidas Multimarcas tem tudo para seu evento e ainda conta com equipe especializada para melhor lhe atender. Maraskin Comércio de Bebidas Multimarcas, Rua Guanabara, bairro Vila Nova, e te atende pelo 3524-6868. Maraskin Comércio de Bebidas Multimarcas tem tudo para seu evento. Amanheço no entreveiro. A gente cresce com você, pra tudo melhor ficar. O seu trabalho aparecer, uma fachada, um luminoso pra brilhar. Carlos, Carlos Luminosos. Carlos, Carlos Luminosos. Carlos, qualidade que não passa. Carlos, a qualidade que marca. Metalúrgica e Vidraçaria Vanguard trabalha com estruturas em ferro, alumínios e vidros temperados, grades, portões, janelas e portão de elevação. Na linha de vidros, boxes para banheiro, janelas e muros. Material de primeira qualidade e mão de obra qualificada. Rua Mato Grosso, 517, no bairro Vila Nova, você tem a Metalúrgica e Vidraçaria Vanguard, 3524-3273. Metalúrgica e Vidraçaria Vanguard, material de primeira qualidade e mão de obra qualificada. Venha prestigiar as feiras do produtor nos bairros São Miguel, Alvorada e Cango. Nas sextas-feiras, na Vila Nova, no sábado, tem filé de tilápia, salames, queijos, pães, cucas, verduras, mel, caldo de cana e outros. Você é nosso convidado especial. Compareça! Associação Rádio Comunitária Anauim, CYM 277, canal 292, FM 106,3 MHz. Anauim FM, uma rádio a serviço da comunidade. 106,3 FM, bom dia! Bom dia, como é bom estar na sua companhia. Seja bem-vindo. Ótimo domingo para você. Você que nos dá o prazer da sua audiência, onde quer que você esteja, muito obrigado pela sua companhia. Brasil Sertanejo, todos os domingos fazendo a festa sertaneja na sua manhã, aqui na sua 106.3 FM, sempre com apoio cultural da Dona Maria Estora, aí na rua Curitiba 1640, edifício Curitiba Sala 2, entre os dois sinaleiros aí da Cantelmo com a Luiz Antônio Faedo. Você gosta de se vestir bem? Então venha ver nossas novidades aqui da Dona Maria Estora. É você mais elegante. Agroge, agroveterinária e pet shop aí na União da Vitória, bem ao lado da Matriz São José, aí do bairro Vila Nova. Você fala com a Geandra ou passa um WhatsApp pra ela no 999055835. E você agenda aí um banho, tosa, você leva seu animalzinho de estimação aí, ele volta perfumadinho pra casa. Agroge, agroveterinária e pet shop é tudo pro seu animalzinho de estimação. MDM, Marcos Dume, Móveis Planejados, você conversa com o Marcos através do 99928-3601. Ele vai aí na sua residência, ele mede seu ambiente, tira as medidas, ele fabrica, projeta, fabrica e instala para você. Ainda recupera móveis antigos. MDM, Marcos Dume, Móveis Planejados, é seu ambiente muito mais aconchegante. Venha preparar um franguinho com quiabo. Precisou de mecânica, tornearia, retífica de blocos e motores? É aí com o Renato Pitts, meu vizinho, no 999-184153. Agenda aí um orçamento com o Renato Pitts, ele faz pra você gratuitamente. É retífica e tornearia, soldas especiais, mecânica em geral. Tornearia e retífica Pitts. É o seu auto bem cuidado. A gente já forrou o peito, Bom dia pra Caroline Grison também, aí. O senhor fazer o que nosso querido Bairro Bom Pastor, meu genro também, o Jonatas.